Ficheiro 54, página 463. Micael ainda estava no quintal às 8 da tarde, quando foi alertado pelo matraquear da 125cc na ponte e viu Lisbeth virar para a casa de hóspedes. Viu-a apoiar a moto no descanso, tirar o capacete, aproximar-se da mesa e pôr a mão na cafeteira que estava fria e vazia. Pôs-se de pé a olhar para ela, espantado. Lisbeth pegou na cafeteira e entrou na cozinha. Quando voltou, tinha despido o fato de couro e sentou-se na cadeira vestindo uns jeans e uma t-shirt com a legenda: "Consigo ser uma verdadeira cabra. Experimentem." "Pensei que a esta hora já estavas em Estocolmo", disse ele. "Dei a volta em Uppsala." "Uma volta e tanto. Estou dorida." "Por que foi que voltaste?" Não obteve resposta. Esperou enquanto bebia um café. Passados 10 minutos, ela disse relutantemente: "Gosto da tua companhia." Eram palavras que nunca lhe tinham passado pelos lábios. "Foi interessante trabalhar contigo neste caso." "Eu também gostei de trabalhar contigo", disse ele. "A verdade é que nunca trabalhei com uma investigadora tão excepcional." "Ok, eu sei que és uma hacker e que navegas em círculos mais do que suspeitos, capazes de montar uma escuta ilegal em Londres no espaço de 24 horas. Mas a verdade é que consegues resultados." Ela olhou para ele pela primeira vez desde que se tinham sentado à mesa. Mikhail sabia tantos dos seus segredos. "É assim. Pronto, percebo de computadores. Nunca tive problemas com ler um texto e absorver o que dizia." "A tua memória fotográfica", disse Mikhail em voz baixa. "Admito, não faço a mínima ideia de como funciona. Não é só computadores e redes telefónicas. É também o motor da minha moto e aparelhos de televisão e aspiradores e processos químicos e fórmulas de astrofísica. Sou maluca, admito, sou uma aberração." Mikhail franziu a testa. Ficou calado durante muito tempo. "Síndrome de Asperger, ou qualquer coisa nessa linha. Um talento para ver padrões e compreender raciocínios abstratos, onde as outras pessoas veem apenas ruído de fundo." Lisbeth estava a olhar para o tampo da mesa. "A maior parte das pessoas daria um olho e um dente para ter esse dom." "Não quero falar nisso." "Então não falamos. Estás contente por teres voltado?" "Não sei. Talvez tenha sido um erro." "Lisbeth, és capaz de me definir a palavra amizade?" "É quando se gosta de alguém." "Certo. Mas o que é que nos faz gostar de alguém?" Ela encolheu os ombros. "A amizade, de acordo com a minha definição, assenta em duas coisas", continuou ele. "Respeito e confiança. Os dois elementos têm de estar presentes e têm de ser recíproca. Podes respeitar uma pessoa, mas se não confias nela, a amizade vai pelo cano." Lisbeth manteve-se silenciosa. "Compreendo que não queiras discutir a tua vida comigo, mas um dia vais ter de decidir se confias ou não em mim. Quero que sejamos amigos, mas não posso fazê-lo sozinho. Gosto de fazer sexo contigo." "O sexo não tem nada a ver com a amizade." "Claro que dois amigos podem fazer sexo, mas se eu tivesse de escolher entre sexo e amizade, tratando-se de ti, não tenho a mínima dúvida do que escolheria." "Não percebo. Queres fazer sexo comigo ou não queres?" "Não é boa ideia fazer sexo com as pessoas com quem trabalhamos", resmungou ele. "Dá sempre sarilho." "Estarei enganada? Ou não é verdade que tu e a Erika Berger vão para a cama sempre que podem? E ela é casada." "Eu e a Erika temos uma história que começou muito antes de ela ser casada. E o facto de ela ser casada não é da tua conta." "Oh, estou a ver. De repente és tu que não queres falar da tua vida. E eu aqui sentada a aprender que a amizade é uma questão de confiança." "O que eu queria dizer é que não falo de uma amiga nas costas dela. Estaria a violar a sua confiança. Também não falaria de ti com a Érica nas tuas costas. Lisbeth ficou a pensar nisto. A conversa tornara-se estranha e ela não gostava de conversas estranhas. Gosto de fazer sexo contigo, repetiu. Eu também gosto, mas continuo a ter idade para ser teu pai. Estou-me cagando para a tua idade. Não, não podes ignorar a nossa diferença de idades. Não é uma base sã para uma relação duradoura. Quem é que falou de relações duradouras? Perguntou ela. Acabamos de resolver um caso em que homens com uma sexualidade toda fodida desempenhavam um papel determinante. Se fosse eu a decidir, os homens assim seriam todos exterminados, até ao último. Bem, pelo menos não és de meias medidas. Pois não, disse ela sorrindo o seu não sorriso. Mas ao menos tu não és como eles. Pôs-se de pé. Agora vou tomar um duche e depois acho que me vou enfiar na tua cama toda nua. Se achas que és demasiado velho, vais ter de dormir na cama de campanha. Fossem quais fossem os recalcamentos de Lisbeth, a timidez não era certamente um deles. Que raio conseguia perder todas as discussões com ela? Passado um pedaço, lavou a louça do café e foi para o quarto. Levantaram-se às 10, tomaram duche juntos e comeram um pequeno almoço no quintal. Às 11 horas, disse Froda, apareceu, disse que o funeral seria às 2 da tarde e perguntou se estavam a fazer tensão de ir. Não me parece, respondeu Mikhail. Froda perguntou então se podia aparecer por volta das 6 para terem uma conversa. Mikhail disse que estava bem. Passou algumas horas a arrumar papéis nas caixas de cartão e a levá-las para a casa de Henrik. Finalmente, ficou apenas com os seus blocos de notas e os dois arquivadores com o material a respeito do caso Hans-Erik Wennerström, em que nem sequer tocara durante aqueles 6 meses. Suspirou e enfiou-os no saco. Froda telefonou a dizer que estava atrasado e já passava das 8, quando chegou à casa de hóspedes. Ainda vestia o fato escuro com que assistira ao funeral e tinha um ar esgotado quando se sentou no banco da cozinha e aceitou agradecidamente a chávena de café que Lisbeth lhe ofereceu antes de ir sentar-se do outro lado da mesa diante do computador. Mikhail perguntou como fora recebida pelo conjunto da família a notícia do regresso de Harriet. Pode-se dizer que eclipsou a morte do Martin. Agora os mídia também já sabem da existência dela. E como é que vocês estão a explicar a situação? A Harriet falou com um jornalista do Kuriren. A história dela é que fugiu de casa, porque não se dava bem com a família. Mas que, obviamente, foi bem sucedida na vida, uma vez que está à frente de uma empresa muito substancial. Mikhail assobiou. Descobri que as ovelhas australianas davam dinheiro, mas não sabia que o rancho estava assim tão bem. O rancho está mais do que bem, mas não é a única fonte de rendimento dela. A Cochrane Corporation inclui minas, opalas, fábricas, transportes, eletrónica e um monte de outras coisas. Uau! Então, o que é que acontece agora? Honestamente, não sei. Tem estado a aparecer gente durante todo o dia e a família reuniu-se pela primeira vez em anos, tanto do lado do Frederick como do Johan Wanger e também alguns das gerações mais novas, os que estão agora na casa dos 20 e daí para cima. Há provavelmente 40 Wanger em Edastat esta noite. Metade está no hospital a cansar o Henrik, a outra metade está no grande hotel a falar com a Harriet. A Harriet deve ser a grande sensação. Quantos deles sabem a respeito do Martin? Até agora só eu, o Henrik e a Harriet tivemos uma longa conversa. Para nós, o Martin e a tua descoberta das coisas horríveis que ele fez é a grande preocupação do momento. coloca o grupo de empresas perante uma crise de proporções gigantescas. Compreendo. Não há um herdeiro natural, mas a Harriet vai ficar em Hedestat durante algum tempo. A família vai determinar quem possui o quê, como vai a herança ser dividida e por aí fora. A verdade é que ela tem uma parte que seria muito considerável se não se tivesse ido embora. É um pesadelo. Mikael riu-se. Froda não estava com vontade de rir. A Isabela teve um colapso no funeral. Está no hospital. O Henrik diz que não vai visitá-la. Boa, Henrik. Entretanto, a Anita vem de Londres. Fui encarregado de marcar uma reunião da família para a semana. Será a primeira em que ela participa em 25 anos. Quem vai ser o novo CEO? O Birger quer o lugar, mas está fora de questão. O que vai acontecer é o Henrik assumir o lugar pro tem, mesmo doente, até contratarmos alguém de fora ou dentro da família. Mikael arqueou as sobrancelhas. A Harriet não pode estar a falar a sério. Por que não? Estamos a falar de uma mulher de negócios, altamente competente e respeitada. Tem empresas na Austrália com que se ocupar. É verdade, mas o filho, o Jeff Cochrane, aguenta o barco na ausência dela. O Jeff é studs manager num rancho de criação de ovelhas. Se bem compreendi, a função dele é certificar-se que os carneiros certos acasalam com as ovelhas certas. E é também licenciado em economia pela Universidade de Oxford e em direito pela de Melbourne. Mikael pensou no jovem, suado e musculoso, de tronco nu, que guiara o jeep até ao fundo da ravina. Tentou imaginá-lo de fato e gravata. Por que não? Tudo isto vai levar tempo a resolver, continuou Froda, mas ela seria perfeita para o lugar. Com a equipa de apoio certa, poderia inaugurar uma nova era para o grupo de empresas. Não tem experiência. É verdade? Não pode aparecer mais ou menos do nada e começar a gerir as empresas ao pormenor. Mas o grupo Vanger é internacional e podíamos certamente ter um CEO americano que não falasse uma palavra de sueco. Ao fim e ao cabo, resume-se tudo a negócio. Mais cedo ou mais tarde vão ter de enfrentar o problema da cave do Martin. Eu sei, mas não podemos dizer nada sem destruir a Harriet. Ainda bem que não sou eu quem tenho de tomar as decisões nessa matéria. Raios, diz, não vão conseguir esconder o facto de que o Martin era um assassino em série. Mikael, estou numa posição muito desconfortável. Diga-me. Tenho uma mensagem do Henrik. Ele agradece-lhe o extraordinário trabalho que fez e diz que considera o contrato 100% cumprido. Significa isto que o liberta de quaisquer outras obrigações e que não tem de continuar a viver e trabalhar em Edestat, etc. Portanto, e a partir deste momento, é livre de regressar a Estocolmo e dedicar-se aos seus outros interesses. Trocado por miúdos, quer que eu desapareça da cena. De modo nenhum. Quer que vá visitá-lo para terem uma conversa a respeito do futuro. Diz que espera que o envolvimento dele no Conselho de Administração da Millennium possa continuar sem restrições, mas Froda fez um ar ainda mais embaraçado, se tal coisa era possível. Não me diga, diz, já não quer que eu escreva a história da família Vanger. Diz Froda, assentiu. Pegou num bloco de notas, abriu-o e empurrou-o na direção de Mikael. Escreveu-lhe uma carta. Caro Mikael, tenho o máximo respeito pela tua integridade e não tenciono insultar-te tentando dizer-te o que escrever. Podes escrever e publicar o que quiseres e eu não exercerei qualquer pressão, seja de que tipo for. O nosso contrato permanece válido se quiseres continuar. Tens material suficiente para terminar a crónica da família Vanger. Mikael, nunca em toda a minha vida pedi, fosse o que fosse, a quem quer que fosse. Sempre acreditei que as pessoas devem seguir a sua moral e as suas convicções. Desta vez não tenho alternativa. Venho com esta carta pedir-te, como amigo e como sócio da Millennium, que não escrevas a verdade a respeito do Gottfried e do Martin. Eu sei que é errado, mas não vejo maneira de sair desta escuridão. Tenho de escolher entre dois males, e neste caso não há vencedores. Peço-te que não escrevas nada que magoe ainda mais a Harriet. Sabes por experiência própria o que é ser alvo de uma campanha dos mídia. E a campanha contra ti foi de proporções bastante modestas. Consegues com certeza imaginar como será para a Harriet se a verdade for conhecida. Há 40 anos que é atormentada e não deveria ter de sofrer mais pelo mal que o pai e o irmão lhe fizeram. E peço-te que penses bem nas consequências que esta história pode ter para os milhares de trabalhadores das nossas empresas. Isto pode esmagar-nos e aniquilar-nos. Henrik. O Henrik disse-me também que, se exigir compensação por perdas financeiras que possam decorrer de não publicar a história, está inteiramente aberto à discussão. Pode fazer as exigências que considerar adequadas. O Henrik Vanja está a tentar calar-me. Diga-lhe que preferia que não me tivesse feito essa oferta. A situação é tão difícil para o Henrik como para si. Gosta muito de si e considera o seu amigo. O Henrik Vanger é um filho da mãe muito esperto, disse Mikhail. De repente estava furioso. Quer abafar a história. Está a jogar com as minhas emoções, porque sabe que também gosto dele. E o que também está a dizer é que sou livre de publicar, mas que se o fizer, ele terá de rever a sua posição na Millennium. Tudo mudou quando a Harriet apareceu em cena. E agora o Henrik está a tentar descobrir qual é o meu preço. Não quero lançar a Harriet aos lobos, mas alguém tem de dizer alguma coisa a respeito das mulheres que morreram na cave do Martin. Diz, nem sequer sabemos quantas mulheres ele torturou e assassinou. Quem vai falar em nome delas? Lisbeth ergueu os olhos do computador. A voz dela soou quase inaudível quando se dirigiu a Froda. Não há ninguém no vosso grupo de empresas que queira tentar calar-me a mim? Froda olhou para ela espantado. Mais uma vez conseguira ignorar a existência de Lisbeth Salander. Se o Martin Vanger ainda fosse vivo, atirava-o eu aos lobos, continuou ela. Fosse qual fosse o acordo que o Mikhail fizesse convosco, enviaria todos os pormenores a respeito dele ao jornal mais próximo. E se pudesse, levava-o para aquela câmara de tortura e amarrava-o àquela mesa e espetava-lhe agulhas nos tomates. Infelizmente, ele está morto. Voltou-se para Mikhail. Aceito a solução que eles propõem. Nada que façamos poderá reparar o mal que o Martin Vanger fez às suas vítimas. Mas surge aqui uma situação interessante. Estás numa posição em que podes continuar a fazer mal a mulheres inocentes, especialmente essa Harriet que defendeste tão acaloradamente no carro quando vinhamos para cá. Portanto, a pergunta que te faço é a seguinte. O que é pior? O facto de o Martin Vanger a ter violado na cabana ou tu ires fazê-lo em letra de forma? Tens aqui um belo dilema. Talvez a Comissão de Ética da Associação de Jornalistas possa dar-te alguma orientação. Fez uma pausa. Mikhail não conseguiu enfrentar-lhe o olhar. Baixou os olhos para a mesa. Mas eu não sou jornalista, concluiu ela. O que é que quer? Perguntou, diz Froda. O Martin fez vídeos das suas vítimas. Quero que façam tudo o que puderem para identificar o maior número possível e que as famílias recebam uma compensação adequada. E quero que o Grupo Vanger faça um donativo perpétuo de 2 milhões de coroas anuais para a Organização Nacional de Centros de Mulheres e Raparigas em Perigo. Froda avaliou o preço por um minuto e assentiu. Consegues viver com isto, Mikhail? Perguntou Lisbeth.